Luciano 224. Chame a torre, 1186. 186, meu 224. Oi, Salvador, Oceanet, 224. Oceanet 6224, continue a aproximação, reporta no externo, baixar a travada. Reporta no externo, 6224. Hold short, runway 10, Oceanet 6313. Oceanet 6313, you're clear to line up and take off, wind 140 degrees, 07 knots, runway 10. Line up, yes, runway 10, Oceanet 6313. Travado, Oceanet 6224. Oceanet 6224, continue a aproximação aguardando autorização para pouso. Continua a aproximação, 6224. 3178, autorizado. Aproximação e ILS. Oceanet 6224, vento 130 graus, 0629, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Oceanet 6224. Oceanet 6313, you're airborne at 01, contact departure control, frequency 119.35. 1835, thank you. Departure conservative, ignition 6313, pass 1600, climb 360, squawk 5050. Boston 313 control, I'm ready, contact, over. Roger. To fly direct to ILEFA, Oceanet 6313. You're clear. Direct to ILEFA, thank you so much, Oceanet 6313. Oceanet 6224, solo 02, vai livrar a pista via taxiway eco, vai taxiar até o portão 1 do pátio 1 via Alfa Juliette. Vai livrar a direita na eco, Meta que está até o portão 1 e a Alfa Juliet 624. Flight Control, 6313, any chance to fly direct to Savages? Negative, monsieur, initially the flight to Aleppo. Thank you, initially, continue flying to Aleppo, Ocean 6313. TAM 3178, Duna localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1186. Alpha. Abram. Stand 10. Confirm Europa 084. Abram, Europa 084 with Alpha information. Stand 10. Roger. 1 minute for copy. Air Europa 084. Roger. Standing by. Oito na escuta da torre. O TAM 3178, vento 130 graus, 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Air Europa 084, ready to copy. Stand by just 1 minute. In the 313 contact the center, frequency 1260. Frequency 1260, Ocean 313. 1260, Examiner 6313. Have a good night, sir. Thank you. Roger 84, we are ready for push and start this time. Roger, you are ready to push and start up. Waiting for copy. Thank you. May we push while you get the clearance first? Yeah, that's correct. You're clear to push back and start up, waiting for clearance. I'll give you the copy while you make your pushback. Roger, so we start pushing. 0.081. 3178, seu solo aos 10, livre a pista via taxiway Eco. Vai taxiar via Alfa, vai aguardar antes da Juliette, por gentileza. Eco Alfa, aguardando antes da Juliette, na 3178. 084, you ready to copy? Affirm, you're 084. Europa 084, you're clear to... Lima Echo Mike Delta via Upper Zulu 10, then EUNOP, then November Tango Lima, then Upper November 873, then Pomat. As filed. Departure, Puka departure and Zipar transition. Departure from runway 10, left turn, you're clear, flight level 350, squawk code 5051, and departure control 119.35. Roger to destination Madrid, Alpha Zulu 10, Yellow Knot, November Tango Lima, Alpha November 873, Pomat, then pipeline route, departure Puka. Depart transition, runway 10, left turn, follow 350, for 5051, departure 119.35, 084. Is that correct? You call me for taxi. Roger, call you back. E a posição, portanto, 3178. Então, 3178, seu portão é o 08, porém tem uma aeronave iniciando o pushback no portão 10 e vai, quando ela desocupar o seu portão, vou autorizar o seu táxi até o portão 08. Ela está mantendo ainda, né? Está no gate ainda, a gente está aqui antes da Juliette. Gente, aguarda antes da Juliette o TAM 3178. Escute a informação Alfa, um minuto para cópia. Air Europa 084, maintain position. I will authorize an aircraft to park on apron number 8. Then you are clear to push back and start up. Roger, so maintaining position and your aircraft. 3178, autorizado portão 8 via Juliette. Via Juliette 8, tá, 3178, será? clear of the traffic entrance stand number 8, they're starting push on stand 1-0. They're up after craft park on apron in gate number 8, you're clear to push back and start up. Starting the push back, Europa 0-4 again. Here at 4, we're ready to taxi. Alpha 084, you're clear to taxi via apron number 1, India and Alpha to hold point runway 10. Remaining my frequency, please. Okay, remain your frequency, we'll taxi apron 1, India and Alpha to holding point 10, gate 4. Azul 4209, autorizado com fins via Upper Zulu 16 após Dotba, após direto. Realiza o perfil da saída da EL, transição Leda, após Leda voa bridge. Nível 360, decola a pistola 0, primeira curva à direita, aciona 5061, controle 119.35. Dael após Dael Leda, após Leda voa bridge 4209. Altana 5061, controle 19-35, cotejamento correto, chama pushback acionamento. Zero 084, hold short, hold point, runway 10, please. Hold short, I'll be on the plane from 10, 584. O último que chamou a torre? A 209 autorizado para tiver acionamento no portal 3. Air Europa 084, you're clear to line up and take off runway 10. Your wind is 140 degrees, 06 knots. QNH 1013. Roger, QNH 1013, clear to line up and take off runway 10, QNH 1014. Bravo, 3305, me escute a informação alfa, um minuto para cópia. 3305 agora, informação é Bravo, galera. Uma hora e tudo. Confirma o último que chamou a torre? Alta 3305. 3305, confirma a informação Bravo, tá pronto pra cópia? Consegue. Ciente, aguardando um minuto, 30 segundos pra cópia, o Alta 3305. Este é o controle Salvador. Ajuste agora 10-13, desça para 4000 direto Duna para o ILS. 284, you're airborne at 24, approach control frequency 119.35. 119.35, boa noite, obrigado. 3305, pronto, corta. 3305, autorizado, Recife, via Upper Whisky 58, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da saída Puca, transição Caju, nível 330, aciona 5056, controle 199.35. 305, aciona 5056, nível 330. Protegimento correto, chama para o pushback acionamento. Mantém escuro. Azul, confirma POB autonomia alternativa, por favor. Autorizado táxi até um ponto de espera da pista 1-0, via Índia Alfa, no ponto de espera, chama novamente, o que é legal, 1-0, 1-3. Autorizado, pushback acionamento, chamamento para o táxi. Forma táxi, 3305. 224, escuta a informação, bravo, um minuto para a copa.